Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, no ar mais uma edição do que, Fofunha? O Marco de Hoje, o Fofunha tem que sempre falar com o Marco Antônio Santos Freitas. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo. E você, como é que tá? Tudo bem, é um prazer estar aqui. E o seu convidado já está no ar. Ah, já está? Já. Então, gente, só para informar, então, hoje vai ser no primeiro bloco o nosso papo. O entrevistado, é uma honra a gente estar com ele aqui, o nome dele é Márcio Pascoal. Falar um pouquinho dele. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é ensaísta de humor, é romancista, cronista, contista e biógrafo. Alguns dos trabalhos dele mais conhecidos foram os ensaios de humor Cada Louco com a Sua Mania e Horóscopo Sexual para Praticantes, o livro de poesia Escritores Sempre Tem Algum Problema Sexual, os romances A Morte Tem Final Feliz e Odara, e as biografias do compositor da clássica Carcará, né, que é o João do Vale, e também a biografia da entertainer Rogéria, por sinal faz pouco mais de um ano que ela faleceu, né? A gente recém passou pelo primeiro aniversário da morte da grande Rogéria. O nosso convidado foi semifinalista do Prêmio Nestlé de Literatura e recebeu o Prêmio Menção Honrosa Graciliano Ramos da União Brasileira de Escritores. Então, quero dar as boas-vindas ao Márcio. Tudo bem, Márcio? E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, é uma honra, tá? Ah, beleza. Tô ouvindo assim um pouquinho longe, mas tá dando pra ouvir. Eu vou falar bem alto aí. Agora tá ótimo. Então tá, sem problema. Querido, é o seguinte, vamos tentar começar assim bem pelo início, tá? Aqui não é consultório, não temos divã aqui, mas tô tentando ver assim, tava pensando aqui comigo, como é que será que essa ideia, né, de ser escritor germinou na tua cabeça? Né? Então, assim, que tipo de criança e adolescente do Rio de Janeiro foi você, Márcio? Bom, a parte de literatura eu sempre gostei muito, né? Uhum. Sempre fui muito ligado a livro, literatura, e eu comecei a escrever com o João Antônio, que é um contista bastante interessante, não muito reconhecido, mas um escritor fantástico. E sempre muito ligado, sempre trabalhando, mas como muito ligado a hobby de escrever. Até que eu publiquei meu primeiro livro, consegui pela Record, dá tudo certinho e foi muito bem recebido. E é difícil isso, né? Uma exceção. Eu te perguntei, né? No caso, isso, só te interrompendo um pouquinho, é porque a tua formação universitária foi economia, né? Que não Exatamente. Tem nada a ver com literatura. Não tem nada a ver. Eu a parte de literatura sempre foi um hobby para mim, porque é muito difícil. É uma profissão muito complicada. Claro, e aí, manter. E aí eu me formei em economia, eu trabalhei na Petrobras durante muito tempo, e o João Antônio até brincava comigo, dizendo que eu jamais ia ser escritor com o salário que eu tinha na Petrobras. E era verdade mesmo, né? Porque a gente, eu me mantinha, tinha família, filho, essas coisas todas, mas mantinha sempre o gosto pela escrita e pela literatura. Nunca tinha desistido, não. E trabalhou quanto tempo na Petrobras? 17 anos. Ah, tanto assim? Eu sou uma das poucas pessoas que agradece o Collor e a Zélia. porque o Collor tirou meu emprego, a Zélia tirou meu dinheiro com a poupança, e eu só me restou escrever. Ah, tá. Em outras palavras, indiretamente eles te ajudaram, né? Muito, muito. Não foi intenção, mas tudo bem. Além dos familiares dele, eu sou uma das poucas pessoas que gosta dele. Ah, maravilha. Assim, apesar do adjetivo eclético, né, tá super vulgarizado hoje em dia, se há um adjetivo que eu acho que a gente pode encaixar, caracterizar a tua carreira, seria esse, né? Seria eclético, né? Tem ensaios super bem humorados sobre sexo, poesias até que giram sobre isso, por exemplo, romance, também romance como o Odara, e também tem enveredou pela literatura infantil, né? Com o livro Maluco e a Caneta Sem Tinta. Eu queria saber se és o tipo de pessoa que, quando não estás escrevendo, estás lendo. Ou seja, é aquelas pessoas que devoram até bulas de remédio? Não, Eu acho que foi uma coisa assim, foi uma coisa mais natural, porque eu escrevi um romance, o primeiro livro que eu escrevi, que é meio autobiográfico, que conta a história de uma, justamente a minha história. Uma pessoa que trabalha, tem um emprego que rende frutos, mas que o grande sonho é escrever. Então eu conto essa história no Sofá Branco, foi um romance meu de estreia que ganhou prêmio, ganhou que me abriu as portas para a literatura. A partir daí eu comecei a escrever humor também. Conheci o Jaguar e a gente começou a ir. Então minha literatura foi mais para o humor. E depois eu conheci o filho do João do Vale. Quando o João do Vale morreu em 96, o filho dele me procurou. E aí eu comecei a me interessar por biografia, para escrever a vida do João do Vale. Tem-se alguma influência bem forte na área de biografias, assim, de biógrafos? Não, foi um processo meio autodidata. Eu começando a entrevistar as pessoas para os músicos, né? Praticamente a MPB todinha. Então eu comecei a me ligar em música também. Passei a escrever sobre música para o Jornal do Brasil, Montaric de Souza. Então as coisas foram levadas mais ou menos naturalmente. E a Rogéria veio com o Dara, que eu sou. Eu ia até te perguntar. A gente vai meio ficar indo, se não for problema pra ti, a gente vai ficar meio fora de ordem nos teus trabalhos, tá? Não tem problema não, tá. Tô acostumado. Só aguenta só um pouquinho que eu até já meio respondesse um pedaço já de uma pergunta que eu ia fazer. Mas assim, deixa eu ir aqui pro teu livro, O Ócio Sexual para Praticantes. Gostaria de saber se pessoas iguais a mim, assim, que estão sem praticar, não necessariamente por livre e espontânea vontade, ela também pode se divertir com a tua obra ou não? Pode. É justamente indicado mais para essas pessoas. Ah, não, mas eu sou praticante, eu achei meio preconceituoso o teu título. Meio limitante, entendeu? Esse livro eu consegui ganhar o apoio dos astrônomos e o ódio dos astrólogos, porque é um livro de humor, é uma sátira, É um horóscopo que fala sobre sexo e em vez de... Que normalmente o horóscopo elogia, né? Vê as qualidades, né? Claro. E eu aponto os defeitos no livro. Porque normalmente a pessoa... E até para saber o que vai acontecer com ela no dia seguinte, alguma coisa assim, olhando o horóscopo, sempre é só coisa boa, né? O horóscopo só normalmente, né? E no meu sexual acontece tudo errado. Eu me interesso já há um tempo pela trajetória do imortal João do Vale, né? Olha só, apesar do meu sotaque, eu nasci em Teresina e uma das canções... eu sou criado aqui no Rio Grande do Sul. No caso, uma das canções dele que começou a chamar a minha atenção foi aquela que ele fez em 62 e foi gravada até pelo Gonzagão, que se chama de Teresina São Luís. Isso, né? Isso. E, claro, para quem não sabe, o João do Vale foi compositor maranhense, né? Ele é responsável pela época Carcará, né? Em parceria com o João Cândido, e também um baião que eu adoro, que é o Pisa na Fulô, né? Em parceria, no caso, com o Silveira Júnior e o Ernesto Pires. Isso. E também ele musicou também um nordestino, ou seja, um faroeste nordestino, chamado Meu Nome é Lampião, né? Que é protagonizado pelo Milton Rodrigues e pelo Milton Ribeiro. E o filme foi fotografado pelo meu primo de segundo grau, José Medeiros. Olha. De outra fotografia, pois é, lá por 68. Então me fala assim, como é que te interessou pela vida do João do Vale, né? Claro que teve uma importância super grande na MPB, não foi algo só regional, né? Com o show do Opinião, né? Que foi criado com ele, e também, obviamente, a relação dele com gente como Caetano Veloso, Maria Bethânia foi grande. Mas, assim, como é que primeiro descobriste porque muita gente não sabe, vamos dizer, muito de compositores, né? Tem muita gente que tem a tendência de pensar que o cantor é que é responsável por tudo. Como Exatamente. É que descobriste, pois é, assim, o nome João do Vale e te interessaste a ponto de, vou dedicar um tempão da minha vida pesquisando sobre essa figura? Você sabe que os ingleses, eles conceituam a biografia como você tem que não conhecer o biografado. Aí é uma biografia real. Se você tem qualquer ligação com o biografado, eles não consideram uma biografia. E, em parte, eles têm razão, porque o envolvimento que você tem com amizade, com afinidade, pode atrapalhar um pouco o relato do livro e até inviabilizar de certa forma, porque você tendo um relacionamento afetivo, implica, fica como se fosse um elogio, o que não faz parte da biografia. Quando o filho dele me procurou, eu sabia mais ou menos como a maior parte das pessoas, só o Carcará e algumas músicas que eu conhecia, eu julgava de outros autores, como o Matuto Transviado, que é o Coronel Antônio Bento, que eu achava que era do Tim Maia, a Canto da Ema, eu achava que era do Gil, como a maioria das pessoas. Não, você gasta conhecê-lo pessoalmente, então? Não conheci. Ah, tá. Não conheci, não. E aí, procurado pelo filho, porque conhecia pelo Sofá Branco, ele teve um sonho que o pai dele tinha falado que eu ia escrever o livro. É mesmo? É verdade. E aí ele foi atrás de mim e falou, você que vai ter que escrever. Eu falei, olha, eu nunca escrevi uma biografia, não é o meu ramo. Não, mas você que vai ter que escrever. Quando eu vi a lista de entrevistados, eu pirei, né, cara? Era a MPB toda. Eu falei, pô, maravilha isso, né? E de fato... Quem não trabalhou com ele, pelo menos admirava muito, né? Sim. E depois eu vim conhecer. Eu acabei o livro, o público-alvo do livro, eu comecei como próprio, né? Eu não conhecia o João do Vale. Então eu procuro na biografia mostrar a obra do João do Vale, claro. E também fiquei muito surpreso com a receptividade dos músicos todos. O Abel Silva chorou no telefone. Pessoas que são consideradas difíceis de encontrar e de falar se prontificaram. As pessoas tinham verdadeira paixão por ele. Fagner, ele ajudou muito, ele abriu as portas para muita gente. Claro. E era uma figura, né? Como figura de vida também muito interessante, né? Batalhador? Ele sai de Teresina, ele sai do Maranhão, vai para Teresina, caminhão, né? Numa bolé de caminhão. Trabalha num circo em Teresina, e vem de carona ser pedreiro em Copacabana, no Rio de Janeiro. E leva umas músicas para o Luiz Vieira na Rádio Nacional, e daí começa a fazer sucesso. E ele não sabia mal porcamente escrever. É um fenômeno, né? Ele era quase analfabeto e tinha, né, uma veia poética, uma inspiração que chega a impressionar mesmo. E aí essa é uma vida muito interessante, realmente é muito interessante. E a resposta foi... Todos, do Chico Buarque, quem da MPB não tinha quem não gostasse dele e com uma palavra elogiosa. Só para um parênteses aqui, gente, o nome do livro é Pisa na Fulô, mas não maltrata o Carcará. A obra do compositor maranhense João do Vale. Foi lançado acho que em 2001, né? Foi pela editora Lumiar do Almir Shediak. Eu li acho que faz uns 6 anos. Tá. Vamos agora pular um pouquinho para o romance teu. Eu adoro os títulos, né, de várias das suas obras. Assim, o teu romance A Morte Tem Final Feliz, né? É um romance de 2015. Para o pessoal que não leu, o protagonista se chama Plínio. Ele quer ser escritor, mas quem que deveria, tipo assim, apoiá-lo, tipo assim, a musa dele, não acredita que ele vai chegar a lugar nenhum com esse sonho, diríamos assim. Eu queria saber aqui quanto tem daquele do Márcio Pascoal mais jovem no Plínio, no personagem Plínio, né? Tem bastante. Ou seja, quando tu estava tentando ser conhecido pelo teu trabalho, me fala um pouquinho da tua relação com esse sofrido pretendente a escritor. É verdade, ele tem... na realidade, ele tem um alter ego, que é uma namorada, que é o eixo da história, é a pessoa mais centrada, e ele é completamente... ele vê a literatura como uma porta para sucesso. Ele tem dinheiro, então ele na realidade, ele não tem vocação para escritor. Ele tem um pouco de talento, mas vocação nenhuma. Então é esse embate entre ele e a namorada dele, né? Que é Eleonora, que é a sua maior crítica, né? E aí ele resolve, até para desafiá-la, escrever um romance, e ele fica em casa e resolve não sair mais de casa enquanto não terminar o romance. E aí a vida começa a se complicar, porque ele não consegue terminar o romance, e ele fica preso em casa. E aí ele só consegue finalizar o romance matando todos os personagens. Uhum. Daí a morte tem final feliz. Yeah. Então é uma crítica, né? Tem a ver comigo do que eu vi, do que eu pude presenciar na literatura, a quantidade de pessoas, de artistas, né, que não tem vez, não tem chance de mostrar seu trabalho, e um país também que não lê muito, em que você vê algumas aberrações, né? Então é mais uma crítica a esse establishment, né, literário, do mercado editorial. Ah, no final ele faz sucesso, né? Para desespero da Leonora, o livro dele é um sucesso. Então é uma crítica que eu vejo. O que tem de mim aí é mais ou menos essa parte de satirizar um pouco e criticar, de certa forma, o mercado editorial. Tá, assim, o teu livro de poesias, né? Mais uma vez um título interessantíssimo: escritores sempre têm algum problema sexual. Tu três meses nessa teoria, fala um pouco disso, por favor. Porque você vê, é o tipo de poesia, mas com humor. Uhum. Eu atribuo uma frase fictícia e sempre rimando com o autor. Uhum. Por exemplo, alguns que eu me lembro, uma frase, né? Sexo entre homossexuais não admite frescura. Zuenir Ventura. Ontem salvei uma garota de ser estuprada, foi só me afastar dela. Luiz Vilela. Todo homem sexualmente ativo é corno, Adorno, e por aí vai. Então eu pego todos os escritores brasileiros, estrangeiros, e faço uma frase com poesia. E comecei como uma espécie de brincadeira, e no final a coisa foi se desenvolvendo e aí virou um livro, né? E me fala assim, agora já que tinha tocado no início lá do teu, como conheceste a Rogéria, eu ia te perguntar, na verdade, tem também um livro, outro com grande título, no caso, A Maconha Está Bêbada e Outras Crônicas, que é um livro, obviamente, crônicas, né? Foi prefaciado pela Rogéria, né? Uns seis anos antes de te lançar lançares a biografia dela, chamada Uma Mulher e Mais um Pouco. Como é que vocês se conheceram? Me fala como é que o teu destino... chegou na Rogéria, me fala. Foi aqui, né, a gente era vizinho de bairro, a gente morava no mesmo bairro. E a gente conversava muito. E aí ela descobriu que eu era escritor, lendo uma crônica minha, e aí eu falei, olha, eu vou publicar essas crônicas, eu escrevo em jornal e tudo. E aí eu perguntei se ela queria escrever alguma coisa, aí ela fez uma orelha para mim, né, do livro. E aí a gente ficou bastante próximo e também na Odara ela me ajudou muito na composição do personagem, de um dos personagens do livro, que é a protagonista. E aí ela chegou para mim e falou, olha, eu resolvi, ela já tinha tentado escrever a biografia dela duas vezes, com um jornalista e uma jornalista, mas não tinha dado certo. E aí ela falou, olha, eu resolvi escrever minha biografia e você que vai ser o biógrafo. Eu achei que ela estava brincando. Eu nunca tinha escrito a biografia de alguém vivo também, né? Que agora está na moda, mas eu não sabia muito. Falei, bom. E aí ela tanto insistiu que ela falou, não, vamos fazer. E um dia ela me pegou, ela estava fazendo Babilônia, ficou um pouco no estaleiro, porque o personagem dela demorou a entrar. A gente morava muito próximo, e aí vamos fazer. Aí foram 32 horas de fita, é muita fita, ela contando a vida dela de uma forma aleatória, contando tudo, e eu botei no livro. Tá, mas me diz uma coisa, Márcio, daí no caso agora eu vou aproveitar, não é para usar contra ti, tá? Mas vou aproveitar aquilo que tu acha no início, que baseando naquela máxima britânica, né? Como é que foi no caso escrever a biografia de alguém que tu conhecia e pelo jeito se dava bem até com... Isso, ótima pergunta. É a grande característica do livro foi que eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu topo fazer a sua biografia, mas fiz um acordo com ela. Você só vai ler o livro publicado no lançamento. Uau! Ela aceitou na hora? Como é que foi? Ela aceitou na hora. Ela achou a ideia ótima, achou um desafio e falou, olha, eu confio em você cegamente, vamos em frente. E aí foi assim. Ela leu a gente indo para o Jô Soares fazer o lançamento, e ela lendo no táxi indo para o aeroporto. Ela ficou assustada no início, falou, meu Deus do céu, eu não falei isso. Foi muito divertido. Tá. Aí queria, assim... que ele ficou com medo do livro, e aí até que as críticas começaram a ser favoráveis, aí ela relaxou. Ela ficou com medo que a vida dela exposta fosse atrapalhar as senhoras que gostavam muito dela, as pessoas diferentes. Que ela, o epíteto dela era a travesti da família brasileira. Claro. Então ela ficou com medo que isso atrapalhasse, quando foi o contrário. As velhinhas aqui no Leme adoraram, fizeram uma festa. Mas ela topou. Uhum. E me fala assim da gravação dessas 32 horas. Teve momentos assim, como é que pode dizer assim, sentiste ela em conflito consigo mesma? Me fala um pouco disso, pode ser? Pode. Ela não tinha... A cronologia, ela não obedecia. Hoje eu vou falar sobre a minha mãe, por exemplo. Uhum. E aí hoje eu vou falar sobre a minha viagem ao Cairo. Uhum. E aí ela ia falando e eu tinha que... Isso foi o que me deu mais trabalho, né? Foi tentar ordenar as coisas, né? E às vezes tinham discrepâncias, eu tinha que voltar a perguntar com ela aí para acertar tudo, para ter uma cronologia, né? E também muitas coisas ela pediu para eu não colocar nomes, claro. Alguns nomes não colocar, evitar, etc. Uhum. E eu fiz exatamente como ela dizia em off, né? Ela falava em off, mas na fita ela falava, mas falava em off, pro livro foi em off. E isso é coisa assim, ela era uma pessoa com muito boa memória, né? Muito, muito. Mas o que eu gostava mais dela era o humor. Poucas pessoas sabem disso. Ela era muito divertida, muito bem-humorada. E a gente se divertia, sempre estava muito bem, justamente por isso, na parte do humor. E não se levava muito a sério também, né? Não. Ela dizia, olha, eu sou as pessoas que eu sou travesti, que eu sou símbolo de luta, de gay, ela é um viado que gosta de se vestir de mulher pela arte, para cantar, e acabou ficando. Claro. Mas era contra a operação de sexo, ela não queria virar uma mulher, ela não se achava uma mulher. Sim. Em nenhum momento. Né? E tinha pinto no nome, ela sempre brincava com isso. A primeira vez que eu ouvi falar da Rogéria, acho que foi lá para 1980, e estava tendo um show em Porto Alegre, dela com a Gildo Ribeiro, alta rotatividade. Isso. E mais adiante, depois, né, anos depois, claro, era 18 anos, eu ouvi gravação das piadas, das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida. Assim, falando que ela era muito divertida, espontânea, né? Totalmente, não estava fazendo tipo, né? Exatamente. Interessante que ela era um personagem de si própria, né? Exatamente, ela tenta, eu acho o que eu achava interessante, pelas fotos você pode comparar, ela era um homem feio que ficava uma mulher bonita, é muito difícil isso, né? Claro, normalmente claro. Você tem as feições, ela de homem era muito feia, e de mulher ficava bonita, vai entender, né? Isso. Mas ela dizia que a mulher que ela tinha era na cabeça. Repete, por favor. A mulher, para ela era mulher na cabeça. O resto tudo ela era homem, se comportava, se vestia, fazia tudo como mulher. Ela tinha todo o procedimento feminino como uma persona, como um Chaplin, como muito um personagem. Muito interessante. Assim, depois de escrever a biografia dela, saberias me dizer se onde na tua cabeça assim, acabava o Astolfo e começava a Rogéria, onde é que um começava? Eu sempre achei isso muito interessante, essa dualidade sem beirar a esquizofrenia. Me fala um pouco disso. Outra ótima pergunta. Ah, obrigado. Ela tinha muito isso, ela se questionava e dizia assim, como é que o que a vida fez de mim, né? Porque ela tinha essa dualidade mesmo. Tinha momentos que ela naturalmente agia como homem, o banheiro, enfim. E outras já tinha assumido mesmo uma persona feminina. Então, ela procurava, mas ela tinha momentos Astolfo e momentos Rogéria. A Rogéria assumiu tão forte que chegava a misturar. E ela ficava confusa. Entendi. Mas ela não fez análise e não acabou. Achou melhor não se aprofundar muito nesse assunto. Entendi. Eu via a Rogéria mais como Rogéria, mas diversas vezes, principalmente quando eu estava sozinho com ela, eu vi, claro, o Astolfo. Ele tinha mesmo o jeito de Astolfo. Ele rondava, né? Ele rondava. Em público era sempre Vangéria. Era um compromisso que ela tinha. Mas eu acho que era mais Rogéria que Astolfo. Márcio, assim, ó, tem livros teus, há livros teus, né, que tá, o teu Márcio, só curiosidadezinha, o teu Márcio tá com acento, afinal, como é que é na tua identidade, é com acento ou sem acento? Olha, é sem acento, e também é confuso, né, o Márcio ficou na certidão é com acento, e alguns livros ficou sem acento. Tá, mas não tem nada com numerologia, né, é casual mesmo. Tá. E me diz uma coisa assim, como é que as pessoas podem saber mais sobre o teu trabalho? Tem algum blog, algum site que concentre isso, ou elas teriam que digitar, tipo, na internet, Márcio Pascoal, Pascoal, gente? Como é que é assim? Tem um local que concentra? Como é que é? Me fala. Eu tinha um site, mas uma página, mas eu mesmo que ficava atualizando e parei um pouco, porque agora estou fazendo uma série de trabalhos. Eu tenho mais e-mail, as pessoas me procuram, principalmente para a venda do João do Vale, que eu recebo pedidos pelo Facebook, é fácil me achar, e Twitter, mais a rede social mesmo. Tá, então assim, gente, no caso, já que ele citou de novo o livro, né, sobre João do Vale, Pisa na Fulô, mas não maltrata o Carcará, vida e obra do compositor maranhense João do Vale. Também tem, eu vou citar rapidamente alguns títulos, né, tem livro de poesia, escritores sempre tem algum problema sexual, romance, por exemplo, A Morte Tem Final Feliz, outro romance também bacanérrimo, que é o Odara, tem também a biografia... Perdão, não ouvi, desculpa. Atalhos de Samanta. Atalhos de Samanta, exatamente. São três pela Record, Sofá Branco, Atalhos de Samanta e Odara, que são romances. Um ensaio de humor do horóscopo sexual, das manias, o Cada Louco, pela Record também. É uma editora de Curitiba, Inverso, que lançou agora o romance A Morte Tem Final Feliz. As Crônicas pela Mirabolante. E agora a Rogéria, o João do Vale pela Lumiar e a Rogéria pela Sextante. Sim, ó, gente, Uma Mulher e Mais Um Pouco. Rogéria, no caso, Uma Mulher é o livro um pouco, esse sobre a Rogéria. Assim, Márcio, assim, de coração, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção comigo, tá bom? Foi um prazer, Márcio, foi muito legal. Um grande abraço, tá, querido? Até mais. Manda um abraço pra todo mundo aí. Obrigadão mesmo. Tchau, querido. Alô. Oi, Marco Antônio. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, de volta. Foi um prazer falar com o Márcio. Cara, muito bom, hein? É. Muito bom mesmo. Vamos então agora para aquela nossa garimpagem, indo para os anos 50? Espera aí que eu estou chegando lá. Está chegando nos anos 50? Estou chegando nos anos 50, ainda estou nos anos 60, mas eu chego com um pouco de calma. Mas eu gostei muito da entrevista dele, viu? Pois é, sempre um prazer falar com quem tem o que falar, né? Que às vezes pode acontecer da pessoa que tirar com foto. Olha, mas até hoje eu tenho ouvido ninguém, viu, Marco Antônio? Ninguém. Ninguém. Uau, você soube escolher bom. A dedo. Você bom, soube escolher bom. A dedo. Tudo fluiu numa, sabe, um negócio muito bom. Obrigado, um negócio mesmo, muito bom. Não, é que você sabe escolher os convidados. Bom, vamos lá, Marco Antônio. Obrigado, vamos lá, 50, Fufuinha. Então, gente. Vamos lá, Fufuinha. 55. Vai lá, Fufuinha. Hummingbird, hummingbird should be your name. Hummingbird should be your name. Too restless to settle, too wild to tame. Too restless, too wild to tame. Too restless to settle, too wild to tame. Hummingbird, hummingbird should be your name. Hum, hum, hum. Hummingbird, hummingbird winging along. Tender young blossom can hold you for long. No blossom can hold you for long. No tender young blossom can hold you for long. Hummingbird, hummingbird, winging along. You hug me and kiss me like others I've known. You promise to love me and fall hum, hum, your hummingbird, hum. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. Like to gamble, but darling, not I. No, darling, no, darling, not I. Some folks like to gamble, but darling, not I. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. I'd rather be lonely, I'd rather be blue. Yes, I'd rather spend my whole life without you than feather a nest to be shattered apart by the hum. Hum of your hummingbird, hum, hum, hum, hum. By the hum, hum of your hummingbird. Marco Antônio. A canção de 55, o nome é Hummingbird, em português seria Beija-Flor. O nome do grupo, The Corbettes, é C-H-O-R-D de Davi, E, 2 T's de Tiago, E, S de Samantha, Corbettes. O maior sucesso do grupo foi Mr. Sandman, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que é uma canção de 54. Esse é um quarteto vocal afinadíssimo do interiorzão de Wisconsin, formado originalmente por Janet Ertel, Alice May Bushman, Carol Bushman, Dorothy Schwartz e Ginny Osborne. No caso, eu falei quarteto, mas tem cinco, mas é que essa Carol Bushman que eu citei, ela substituiu, ela era cunhada da Alice May, ela logo substituiu a Alice May. Em 52, uma pessoa chamada Lynn Evans substituiu a Dorothy Schwartz. Então, o grupo existiu de 46 até 63. Outro grande hit do grupo foi Lollipop, né? Uma canção que fez muito, muito, muito sucesso. E elas eram experts em cantar a capela. O quarteto pode ser ouvido em Crazy Mama, que é um filme sobre gangsters, uma quadrilha de gangsters liderados por uma viúva na década de 50. Grease 2, né, a sequência no filme da Brilhantina, que é com a Michelle Pfeiffer, início de carreira, e um ator inglês chamado Maxwell Caulfield. No caso, ou seja, até tem grande chance de ter sido a razão de ser um fracasso de bilheteria, né? Porque no Seus da Brilhantina, obviamente, estava tudo em cima do carisma da Olivia Newton-John e do John Travolta. Também as cordetas podem ser ouvidas na trilha sonora de Stand By Me, no Brasil era Conta Comigo, até num filme recente de super-heróis, Deadpool, e muitas outras trilhas. Vamos ouvir um trechinho, por favor, do grande sucesso dela de 54, Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Marquinho. Pois é, essa canção é Mr. Sandman, basicamente é como se Sandman fosse uma espécie de uma entidade, assim, tipo um espírito, assim, e elas estão, obviamente, pedindo para ele para, por favor, realizar o sonho delas. Ai, que lindo. Lindo, né? Normalmente, filmes, assim, quando se passam no começo dos anos 50, antes, assim, da explosão do rock and roll, quando usam essa canção na trilha sonora, a gente já é transportado, né, imediatamente para aquele clima super ingênuo do começo dos anos 50. Acho que agora a gente pode ir para os anos 60 e a gente não vai jamais poder ser chamado de não ecléticos. Capingueira furou lá no sertão. quase ninguém tem escudo. Um outro que lá aprendeu ler, mas tem homem capaz de fazer tudo que antecipa o que vai acontecer. Catingueira por hora vai chover, andorinha burro vai ter verão, gavião cantar é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cama se cantar é complicada, é a dor, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender ler. Uricuri maduro, foi sinal, e Arapuá já fez mel. Marco Antônio, essa música num trecho me lembra claramente Carcará. Ah, pois é. Esse cantor aí é o João do Vale. Sim. Pois é, o compositor, um dos compositores do Carcará. Essa canção é de 65, o nome é Uricuri. Uricuri é o nome de uma palmeira muito resistente que tem em partes do Nordeste. Eu a conhecia com Clara Nunes. Ah, com Clara Nunes. Ele é mais conhecido até como compositor, né? Mas tinha uma voz super potente. Tinha. No caso, a gente falou um pouco sobre o João do Vale antes, porque o nosso convidado, o Márcio Pascoal, escreveu um livro maravilhoso sobre a vida dele. Então vamos agora para o maior hit dele, né, de 64, uma canção épica, chamada Carcará. Vamos lá, na voz dele mesmo. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro mavado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os porrego que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata. Essa arrebentou. Canção aí maravilhosa, eu acho uma canção épica, né? A gente consegue visualizar todo aquele Sim. clima de sertão, assim, tipo, parece assim que... Desolado. Exatamente, desolado. A pessoa que estiver ali não vai durar muito, né? Ou vai ter que ser quase que, sei lá, super-humana para sobreviver. Essa canção de 64 foi a canção que tornou o João do Vale conhecido, e Carcará, obviamente, até fala na letra, é uma ave de rapina, das mais resistentes mesmo. Ela é uma ave assim que se recusa a morrer. No caso, ele faz uma analogia, obviamente, com o povo nordestino. Então, vamos para os anos 70? Une fleur entre le temps, moi ça me fait pas marrer. On va revoir les vieux schnocks, qui l'hiver tiennent pas le choc, qui vont regambader. Va y avoir les moutards, qui vont retourner au square, s'amuser. Va y avoir des pincus, va y avoir des cocus, plein les rues. Ah oui, voilà le printemps, ses faux airs de beau temps, et sa galandance si. On sait pas s'il fera beau, s'il fera chaud, s'il pleuvra, ou bien s'il fera gris. Mais qu'est-ce que ça peut faire, le docteur l'a permis, quand on en sortira. Au printemps, pas avant, pour ne pas risquer de prendre froid. Alors voilà ses traces, d'aspect plutôt fadasse qui va remontrer son cul. Les femmes aux poussettes qui vont faire des risettes à leur nouveau venu. Les femmes sans poussettes qui vont jouer la nanette, qui vont faire des cocus. C'est la saison de l'amour, celle des plus de beaux jours. C'est foutu pour le calme des belles rues enneigées où personne n'ose marcher. J'ai peur de se la casser, ou plutôt de ne pas pouvoir se la ramasser. C'est foutu pour les gens qui m'écoutent le vent à longueur de journée. Cette bise qui vous grise, c'est foutu pour tout ça. C'est passé. Moi je préfère l'hiver avec son froid de canard. On est bien plus peinard. Y'a personne dans la ville, on est bien plus tranquille, seul avec son cafard. Le cafard d'être là de savoir, de ne pouvoir rien y faire. Que l'attendre l'été pour voir revenir les hivers. Marco Antônio. A gente já está nos anos 70, né? Essa canção é de 75, não fez sucesso. O nome é Vla la Printemps. Quero agradecer a Silvia Lacato Varuza, amigona minha, que deu força aí no francês, que estava levando surras homéricas, e até isso. E, no caso, esse título, Vla la Printemps, claro, depois o cara, né, sabe, tem que repetir umas 45 vezes, agora eu, sem razão nenhuma, vou, de novo, Vla la Printemps, né, quer dizer, em português, isso é primavera, né, acho que tá aproveitando que faz acho que uns 10 dias que a primavera oficialmente começou. Então, esse cantor, como eu falei, Pierre Bachelet, a gente já tinha cantado outra raridade dele, tocado há uns meses aí. No caso, falar um pouquinho dele, sei lá, considerando que o rap significa, né, rhyme and poetry, né, rima e poesia, a palavra rap, acho que dá para quase chamar ele de uma espécie de rapper, porque ele não canta, né, ele fala, na verdade ele sussurra, né, como se estivesse no ouvido, assim, tentando arrastar alguém para... né, para a alcova. Ele foi muito popular na França, ele nasceu em Paris em 44 e faleceu também na França 60 anos depois, de câncer nos pulmões. Cinéfilo inveterado e estudioso da sétima arte, o Bachelet virou um dos compositores de trilhas mais bem sucedidos do cinema francês dos anos 70 e 80. Ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Emmanuel, A História do Ó, dois clássicos eróticos, né? As Aventuras de Gwendoline, que era um filme erótico baseado em história em quadrinhos, sobre quase que um Indiana Jones erótico, assim como as outras proporções e suas diferenças, obviamente, Emmanuel 5, Emmanuel 7 e várias outras trilhas. No caso, sei lá, vamos aí, sei que chovendo molhado, mas vamos lá, em 74, maior sucesso, é o sucesso dele estrondoso, inclusive no Brasil. Emmanuel. Por favor, vamos lá. Vamos. Já estou aqui, estou empolgado já. Você está empolgado com Emmanuel. Grande Silva Cristel, vamos lá. Vamos lá, Fofanha. 74 a canção. Um minutinho, tá indo. Sem problema. Quel raccord perdu, mélodie d'amour chante le corps de Manuel, qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque un enfant, tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour, chante le cœur de Manuel. Essa canção aí eu vou chutar aqui, tá? Mas essa canção junto da... daquela clássica do C.G. Gainsbourg, né? Gentlemen, eu acho que vou te contar, foram duas das canções francesas que no Brasil mais tocaram em motel, né? Porque vou te contar isso, porque o Tico é o que deve ter de gente nascido sem querer e por querer ao som dessas canções, quer dizer, gerados, no caso, ao som dessas canções, não deve estar no gibi. No caso, vamos para os anos 80 já, pode ser? Vambora! Vamos lá. Não tô mentindo, quer dizer, eu tô chutando, mas eu acho que não é verdade, acho que é verdade. Marco Antônio. Essa canção é de 85, o nome do cantor Bill Withers, o sobrenome é W-I-T-H-E-R-S. no caso, o nome da canção, Something That Turns You On, ou seja, algo que te deixa em ponto de bala, algo que o deixe, que a deixe excitada, empolgada. Nesse caso, sim, né? Nesse caso seria no sentido sexual da coisa. O William Withers Jr., que é o nome dele de batismo, ele nasceu na Virgínia em 4 de julho de 38, ainda, graças a Deus, está vivo, teve 12 irmãos e só 6 chegaram à adolescência. Foi o primeiro homem da família a não trabalhar em minas de carvão, serviu na Marinha por 9 anos, ele é um cantor e compositor norte-americano, basicamente de soul, que atuou e gravou, diria assim, ele trabalhou de 70 a 85, né? Essa canção aí que a gente ouviu de 85, tem uma pegada até cá para nós, assim, gente, se fosse uma voz feminina, mais ou menos seria o clima, aquele meio da Anita Baker, né? Que gostas até bastante, verdade. Ela também gosta, né? Verdade. Meio aquela pegada. No caso, as canções dele mais conhecidas são clássicas, são canções clássicas como Ain't No Sunshine, Lean On Me, e uma que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, que é Just The Two Of Us. Ele era um cara considerado, sempre foi um cara considerado pela indústria assim, meio difícil, porque ele se recusava a ser meio vendido como um produto pop. Ele sempre comentava, muita gente no decorrer da minha carreira não me entendia, porque lá estava eu, um cantor negro, sentado com um violão, mas não era bluseiro. Então, disse que o pessoal da indústria fonográfica não sabia como rotulá-lo, né? como encaixá-lo para vender melhor. No caso, ele entrou no Rock and Roll Hall of Fame em 2015 e só algumas das pessoas que gravaram canções dele. Michael Jackson, The Temptations, Al Green, Aretha Franklin, Diana Ross, Isaac Hayes, Willie Nelson, eu tô arrepiado, Barbara Streisand, Paul McCartney e Mick Jagger. Pessoal, algumas das pessoas. Pessoalzinho que... tem futuro, assim, pessoalzinho que qualquer tem... coisa eles aceitam, né? Pode isso. Ir pra banda Calypso. Sempre cita isso, vou te contar. Porque eu tenho horror dessa desgraça, eu tenho horror. Gente, vocês não viram, apaga os últimos 15 segundos. O trabalho dele pode ser ouvido em mais de 160 trilhas, incluindo A Procura de Mr. Goodbar, Um Domingo Qualquer, Beleza Americana, Dias Incríveis, Paul, o Alien Fugitivo e muitas outras. Vamos ouvir então um trechinho da canção dele de 81. E essa aqui eu quero fazer só um adendo. No sax, Grover Washington. Claro, Jr. Grover, eu ia citar, logo depois eu ia citar que o Grover Washington Jr. faz o sax, exatamente, por favor. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers. Maravilha de canção, né? É um cantor fantástico. Essa canção eu acho que até deu mais dinheiro pro Grover, porque na verdade é tipo assim, uma canção do Grover, né? Sim. Com o saxofone dele, e daí ele chamou pra vocalizar o grande Bill Withers, né? Verdade. No caso, essa canção fez muito sucesso. E, nossa, falando sério, eu acho que tem uma fantástica, canções, fantástica, fantástica. Uma das grandes canções do ano que foi lançada, né? Que foi, era 81. Então, eu acho que é isso. Ô, Marco, é o seguinte, eu queria mostrar para você, nós sempre temos comentado aqui. Ah, sim. Que todos que fazem música sobre o Brasil fazem esculhambando com o Brasil, falando besteira, o diabo a quatro. Até quando tem boa intenção, muitas vezes tem primeiro esse lance exótico, né? Exatamente. Do excesso de arara. Agora, nós temos uma aqui que você deve conhecer, que é realmente uma homenagem ao Rio de Janeiro. E não toca, não fez grande sucesso, não aconteceu. Vamos lá, Fufunha. Presta. tradução na letra. Você vê uma música que ele faz em homenagem ao povo que o acolheu, fala da beleza do rio, da bondade das pessoas e ninguém deu a mínima. Pois é, fala também até do bondinho. Exatamente. Né? É quase como se fosse assim, é quase como se fosse ele de guia de turismo, né? Chamando as pessoas para visitar. Exatamente. Com todas as maravilhas. Eu amo essa canção aí, acho que era de 80, 81, né? Ele fez homenagem, obviamente, ao Rio de Janeiro, que ele tanto gostava. O grande Barry White, para quem não reconheceu. E eu me lembro que eu dei o cassete, fita cassete, para o meu pai. E até aconselho o pessoal que, muita gente está ouvindo, que deve fazer o mesmo que eu, mas assim, sempre dê, assim, se você for presentear para o seu pai, para sua mãe, se você ainda mora com eles, ou no caso, eu morava com meus pais ainda. Então, no caso, se for dar presentes como disco e fita, dê sempre alguma coisa que você adora. porque foi isso que eu fazia. Então, daqui a pouco, eu comecei a notar que daqui a pouco eu tava dando até discos para eles, que eles até nem curtiam muito os artistas, mas era para eu ouvir. Entendi. Né? Então, eu me lembro que esse foi um dos casos aí. Eu dei, eu adoro Barry White. Eu muito também. Legal apresentar essa canção aí, porque eu acho que no Brasil ela fez um pouco de sucesso, muito mas fora, pouco. É, mas fora do Brasil ninguém conhece. Não. Sabe? Pode até ser, eu não saberia afirmar, mas pode ser até aqueles casos que a canção só fez parte das edições brasileiras. Pode ser. Pode ser. Nós tivemos então, muito tá. disso. Então, até quinta, Marco. Um grande abraço, gente. Obrigado. Tchau.